Divulgue conosco. 77981235083. WhatsApp. André Cedês. O Mural de Ibicoara. Viaja! Ô novinha, sonhei com você de quatro. Ô novinha, sonhei com você de quatro. Sou de pinadinha, de cabeça pra baixo. Eita, tá lisinha. Do pacotão inchado, eu passo da língua de cima pra baixo. Eu passo da língua de cima pra baixo. Passo da. Eita, esse pacotão. Passo da língua. Eu passo da língua. Eu passo da língua. Desse pacotão inchado. Eu passo da língua de cima pra baixo. Ai, delícia. Isso, bebê, você gosta. Eu passo da língua de cima pra baixo. Bate aí, meu vai. Eu Cosme de Farias, é Baixê do São Gonçalo, é Gamboa, é Perovais. É a liberdade. Meu Nordeste, eu te chupando. Na cabeça. Ô novinha, sonhei com você de quatro. Simões Filho, Feira de Santana. Sonhei, eita. Imagine aí. Tô de pinadinha, de cabeça pra baixo. Eita, tá lisinha. Gabriel Adesivo. Eu passo da língua de cima pra baixo. Passo da língua de cima. E do Ripaz. Esse pacotão. Peu. Alô, Peu. De cima pra baixo. De cima pra baixo. Eu passo da língua de cima pra baixo. Que isso? Delícia. Passo da língua de cima pra baixo. Mais uma vez. Ô, biruta, sabe o que eu tava sonhando? É o quê? Biruta, sabe meu pagodão? Tô me chupando, eu te chupando. Até o seu pagodão. Pagode é massa. Tô me chupando, eu te chupando. Galera do gueto. Tô me chupando. Varão Recordes. Tá ligado? Tô me chupando, eu te chupando. Isso que eu tava sonhando. Filho chegou. Eu te chupando. Tô me chupando. DJ Rafa Maciel. Não tem jeito, pô. Homem da iluminação, homem que faz as coisas acontecer.